Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Mais é só pálvora. Sucesso! Hoje não! Caralho, é o Paulinho da Dira. Pólvora. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde você é que eu encontro? Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Rico, um beck eu não sei, mas bora. E aí, tô platinado. Bora rachar uma de 20. Bora rachar uma de 20. Bora rachar uma de 20. Bora, bora, mano, bora rachar uma de 20 logo, pô. Bora rachar uma de 20. Bora rachar uma de 20. Bora rachar uma de 20. Bora, bora, mano, bora rachar uma de 20 logo, pô. DJ Rafael Pix. E aí, tô platinado. Família Bonde dos Malvados. Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é? É rico, é que eu não sei. Vai embora, mulher, nesse vai e vem. Deve dar, confesso, a nome minha. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Tenta sempre, sai molhada, nesse vai e vem. Vai, vai, vem, vai, vai, vem, vai, vai, vem, nesse vai e vem. Vai, vai, vem, vai, vai, vem, vai, vai. Olha para o litro, vamos. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. David, confesso com a minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que eu quero comer minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Tenta ser essa mulher, tem nesse vai e vem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, tem nesse vai e vem. Mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Mix Produções. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. DJ Rafael Mix, Mix das Produções. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Aqui choveu e relâmpago.

curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Eu meu chapézinho do Panamá, na beira do mar, e aqui em Glaciá, pra ir cabular. Tá ruim, não, gostosinho, pode ir pra. É juriri, que o maluco tá. Poção de camarão, pra degustação. Mas já traca as piranha pra nós jantar. Acaba no mundão, que momento bom. Problema com exclusão e solução tem que fechar. Acaba no mundão, que momento bom. Problema com exclusão e solução tem que fechar. E aquele quilo tô no beco quando a vaca tá pra magra. Hoje relaxa em areia branquinha. No copo whisky 18, a parte de coco gelada. Essa mana de diluição. No palho cara, cama plana, pisa o olhar que palmeia. Passa simpina pra fazer maquinha. Dá lá de ouro no peito, a boqueza fica rezada. Pra poder dar um lance com os irmão. E aquele quilo tô no beco quando a vaca tá pra magra. Hoje relaxa em areia branquinha. A Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. DJ David Mega, David Mega, produzindo pra você. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Família Bonde dos Malvados. DJ David Mega. David Mega. Produzindo pra você. DJ David Mega. Faz as mamas no B que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Toma, toma. Daiane Show, Daiane Show. Ela não pode ver a nave que fica louca. Quando decola, ela fica fita. Ela não pode ver a nave que fica louca. Quando decola, ela fica fita. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Você está curtindo o CD só Família Bonde dos Malvados com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Por você, eu posso até chorar se o cabelo cair, se a unha quebrar, mas por homem nem pensar, por você nem pensar. Você não sabe o que é amor, a lembrança que ficou em mim, não sabe o que é amor. Pra trás, o que me desvalorizei tanto por você. Eu posso até chorar se o cabelo cair, se a unha quebrar, mas por homem nem pensar, por você nem pensar. Você não sabe o que é amor, a lembrança que ficou. DJ Rafael Pixies. Mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! A banda que bate forte. Banda, bate tu! É verdade que sinto, sou louca por ti. Sinto saudade, sinto vontade. Na realidade, é ter você. Não sei se consigo viver sem você. Vivo uma vida sem ter saída. Estou perdida sem ter você. Eu não sei se um dia irei encontrar um amor que vá te superar. Eu não sei onde estou. Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso! Eu começar a falar. A sua cara tá entregando o que aconteceu. Não canse nem vou cansar. Tá tudo bem, tô bem aqui pra quando precisar. Quando ela te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ela te evitar, você me liga e fala vem. Eu vou correndo te salvar. E se ela te fizer chorar, chora no meu colo, bebê. Com ela é de tristeza e comigo é de prazer. Então chora, bebê. O sucesso continua. Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso. Mais um hit no set. Quando ela te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ela te evitar, você me liga e fala vem. Eu vou correndo te salvar. E se ela te fizer chorar, então chora no meu colo, bebê. Com ela é de tristeza e comigo é de prazer. Então chora, bebê. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Veja se resiste ao fogo. Declare o canhão principal. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso. Me chamou uma festa muito louca. E vai ter megatron. Ficaria a noite toda. E vai ter paredão. Ficaria a noite toda. Minha mulher me deixou. Vou parar lá na gaiola. Minha mulher me deixou. Vou parar lá na gaiola. Se for dar o amor, não é disso que elas gostam. Se for da porra toda, não é disso que elas gostam. Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. ZS me chamou, uma festa muito louca. E vai ter megatron. Ficaria a noite toda. E vai ter paredão. Ficaria a noite toda. Minha mulher me deixou. Vou parar lá na gaiola. Minha mulher me deixou. Vou parar lá na gaiola. Se for dar o amor, não é disso que elas gostam. Se for da porra toda, não é disso que elas gostam. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta, senta, senta, senta, senta. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mi, mandando só as principais pra galera dançar. Admiro os prédios, dá licença aqui, uma função, uma tabela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio quase seguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom, dá meu pinto de pula moletom, o Deus bico que me vê, com os puta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher. Te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquelas. Uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu uma goela, ó. Pique bandidão, põe em casa na missão. Me trombar na collab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade comigo. Inimigo não me quer. Tocou a campainha, pim, pra travar meu fim. Dois malucos amadozinhos, um isqueiro e um estupim. Conto pra chamar a minha preta pra falar. Que eu comi a vida dele, raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi. Toma faia, espírito do mal, não. papo certo pelo certo. Quando 10 e 10 é 20, já pensou doido? Se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado, era aquilo sem culpa e sem chance. Vem pra minha boca, dessa sem saber. Vida louca. E aí, Bruno, tá aqui dentro, mas demorou, outro, tá ligado longe, irmão. Não, tu tá aí, jamais vou levar pro família, bonde dos malvados, com aí, DJ Rafael Mix. No final do ano, você falou. Então, truta, demorou. No final do ano vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o Cruz, os caras do Racionais, tudo aí, morou, meu? Visita aqui é sagrado, safado não atravessa não, morou? Mas na rua, né, não, até check. Tem quem passa o pano, impostor, bad black. Passa por malandro, inveja existe. Da cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem. Malandrão meu, não. Ninguém é bobo, se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Mas meme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, checkmate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro do rap, sempre alta vantagem. O puro, tô por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o grande, dos loucos e dos românticos. Por um sorriso de criança, onde for, o parceiro tem a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. Será, será, é nóis, vamos até o final. Liga eu, liga nós, não te preciso pôr no paraíso, outro dia pro juízo, pastor. E liga eu, os irmãos, é o dono que eu peço. Favela, perdão, cortamos meus versos. Família, é aquele dia ajudar o irmão. Pra quem tá traído no chão. Família, bonde dos malvados, com o DJ Rafael Mix. Fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é fraco sofredor, mas te procura quando quer desabafar. Mas infelizmente, a gente vive nesse mundo de aparência. O importante é só ter a consciência, e a família vem em primeiro lugar. Mamãe não chora, por favor pai, esse não é drama. Joguei bola no samba, mas eu jogava lá na lama. Saí daqui, tudo pode melhorar. Amanheceu, olhei pro lado, me deu maior tristeza. Mas que saudade tenho das minhas princesas. Avisa ela que o papai já vai voltar. Deita descrevendo, ouvi o bata gritando a maná. A todos meus irmãos eu peço liberdade já, porque Jesus é o dono do lugar. Lucas não chora, que pra mim bebe vai chegar a sua hora. A mãe e sua irmã tá te esperando aqui de fora. Fica tranquilo, só Deus pode te julgar. DJ Sander, a referência em ritmos modernos. Família, é aquele que ajuda o irmão. Dá a mão pra quem tá caído no chão. Aconselho que o outro se levantar. Vamos lá, DJ Sander. Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é fraco sofredor, mas te procura quando quer desabafar. Mas infelizmente, a gente vive nesse mundo de aparência. O importante é só ter a consciência, e a família vem em primeiro lugar. Mamãe não chora, por favor pai, esse não é fama. Joguei bola no chão, mas eu jogava lá na lama. Saí daqui, tudo pode melhorar. Amanheceu, olhei pro lado, me deu maior tristeza. Mas que saudade tenho das minhas princesas. Avisa ela que o papai já vai voltar. Deita descrevendo, ouvi o bata gritando a maná. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! David Mega, produzindo pra você. curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Essa era minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Do meu coração. O CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Mais olhar pra trás. dos Malvados. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Toma que toma pressão, toma que toma que toma pressão. Aqui é o DJ Taboca que tá na produção. Vai, Taboca! Toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Vem Toninho Beat. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. É muito bom. A ponta pra chupona, a ponta pra chupona, a ponta pra chupona que só chupa chicolé. A ponta pra chupona, a ponta pra chupona, a ponta pra chupona que só chupa chicolé. Ai, ai, ela adora o chicolé. Ai, ai, ela adora o chicolé. Ai, ai, ela adora o chicolé. Ai, ai, ela adora o chicolé. E te liga na minha rima sem neurose nem caô. As novinhas vão dançar o passinho do popô. Vem, vem, vem, vem. É o passinho do popô. Vem, vem, vem, vem. É o passinho do popô. Ela sobe, ela desce, ela DJ desce, ela Rafael Pixi. Família Bonde dos Malvados. Quebra, quebra, quebra esse popô. Quebra, quebra, quebra esse popô. Vem no passinho, passinho do popô. Quebra, quebra, quebra esse popô. Quebra, quebra, quebra esse popô. Ele chegou com tudo, tudo. E deitou Ninho Beat. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. É muito bom. A ponta pra chupona, a ponta pra chupona, a ponta pra chupona que só chupa chicolé. A ponta pra chupona, a ponta pra chupona, a ponta pra chupona que só chupa chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Ai, ai, ela adora chicolé. Toma, toma, toma pressão. Toma, toma. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Tá mil grau, avisa pra galera que o rock tá mil grau. Tá louco, esse croco chegar nos gordinhos, o bagulho ficou louco. Tá louco, esse croco chegar nos gordinhos, o bagulho ficou louco. Puxa pro croco, te puxa pro croco. Os gordinhos tão tocando. Te puxa pro croco, te puxa pro croco. Vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa. Te puxa pro croco, te puxa pro croco. E os manos já tão safando. Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco. Vai começar, vai, vai começar, vai, vai começar. Tu quer pressão? Toma, toma. Toma pressão, toma, toma, toma pressão, toma, toma, toma pressão, toma, toma, toma pressão. Tá mil grau, tá mil grau, avisa pra galera que o rock tá mil grau. Tá mil grau, avisa pra galera. Família, tá bonde dos esse malvados, com o DJ Rafael Mix. Tá louco, esse grupo chegaram, o gordinho, o bagulho ficou louco. Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. Primeiramente. Segunda vez. DJ Lohan que tá agora, seguida, produce. E terceira vez. Família Bonde dos Malvados. DJ Lohan que tá tocando. Se vida do produce. DJ Lohan, sentiu a pressão? Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso. Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. David Super. David Super. Pra cima. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Ok, let's go. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Ei,

Patrick. Ferro, ferro das produções. Hoje eu não complexo pra lazer. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Eu no nosso velho é só gostosa. Tá embrasada na gaiola, não se emociona. Leva na risca e no brindão. Então acende o baseado, que é baile de favela. Vamos quebrar tudo, mozão. Hoje à noite vai beber, vai penetração. Mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Nanda de Souza. Estás sozinho no teu quarto, em busca do meu calor. Oh, oh, oh. Não, não. Quer um remédio pra sua dor? Ninguém faz melhor que eu, amor. Vamos na loja até o projeto pra ver como tá. Acessórios de som automotivos, lá vamos passar. Quero dormir ao seu lado, na minha cama vou te deitar. E no apoio bacana compensado e a eletrocar. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. E no apoio bacana compensado e a eletrocar. MC Tobias. Se tu me ama, me leva pra sua casa. Na sua cama, vem me ama, vem me ama. Se tu me ama, me leva pra sua casa. Me deita na sua cama, vem me ama, vem me ama. Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes. Tocando sempre o que o povo quer ouvir. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que ala, mozão. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sem compromisso. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sem compromisso. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta com força. Senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta com força. Senta, senta com força. DJ Patrick. Produções. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados. Família Bonde dos Malvados. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha da favela. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só o pente e a ala, mozão. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente e a ala, mozão. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sem compromisso. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sem compromisso. Senta, senta, senta, senta, senta. Um por amor, dois por dinheiro. Toda bandida, esse é o maloqueiro. Um por amor. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. Vida louca, capão de fé, sou guerreiro. Bota que tu é foda. Vem no rebolado, a patricinha se incomoda. Vem no camarote, pega o ô de passe. O DJ toca essa, tu começa a rebolar. Tu começa a rebolar, rebolar, rebolar. Tu começa a rebolar. Uísque, tequila, smoke e Tobias. Lançando esse hit, só para as bandidas. Uísque, tequila, explode esse som. A festa tá mil grau, então estoura o xandão. Vamos

Ele tá tocando, ele não te deixa de tocar. O show contagiante que você fica contente. Tu vai botar pra cima o DJ King doido e Isabelense. Convida as novinha porque hoje eu tô que tô. Te aí o Tonai que o rock doido começou. Te vê aí o Tonai que o rock doido começou. O rock doido começou, o rock doido começou. O rock começou e hoje eu tô alucinado. Simbora aí novinha comandar essa parada. Hoje eu tô na fita e quero curtição. DJ aí Tonai que detona de montão. Que detona de montão, que detona de montão. Curte a nossa fita e fica logo louco. Porque esse DJ ele é bagulho doido. É bagulho doido, é bagulho doido. É, Rafaela sabe. MC Biel BH, a voz do fluxo. Vai começar o show, vai começar o show. Família, vai começar, Bonde vai começar, dos vai começar, Malvados. Vai começar, com vai, DJ começar, vai, começar, Rafael vai começar, vai começar, vai começar. Vamos lá, José. O bagulho ficou mil grau e não tem hora pra parar. O DJ aí, o Tonai que a família vai endoidar. Pega o combo de uísque, vai bebendo só de boa. Ele tá tocando, ele não te deixa de tocar. O show contagiante que você fica contente. Tu vai botar pra cima o DJ que dois desabelança de convidagem. Só que é bandido tatuado, a bandida tá solteira. Que é bandido tatuado, a bandida tá solteira. Elas querem o menor que tem dinheiro na carteira. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com o DJ Rafael Mix. É só sucesso. Só que é bandido tatuado, a bandida tá solteira. Que é bandido tatuado, a bandida tá solteira. Elas querem o menor que tem dinheiro na carteira. Elas querem o menor que tem dinheiro na carteira. Produções. Só que é bandido tatuado. Só que é bandido tatuado. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. Vai no pique, tá curtindo, tá engraçando, tá legal. O Henrique do posto chega cheio de moral. A gente tá chegando, pega logo a visão. Ciroc e caipirinha, tô curtindo com os irmãos. Gelada tá na mesa, que hoje ninguém me segura. O posto da galera, São Miguel, a Irituia. O Henrique do posto é considerado o rock doido pra endoidar no caqueado. É posto São Miguel, sem comparação. O Henrique do posto, bota na pressão. O Henrique do posto, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. A pressão que vai no fluxo, a pressão que vai no fluxo, a pressão que vai no fluxo. Na pressão do tum-tum tá, na pressão do tum-tum tá. Na pressão do tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum tá. Na pressão do tum-tum tá, na pressão do tum-tum tá. Na pressão do tum-tum-tum-tum. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. A voz do fluxo. Do Ilho. A pressão que vai no fluxo, a pressão que vai no fluxo, a pressão que vai no fluxo. Na pressão do tum tum tá, na pressão do tum tum tá, na pressão do tum tum tum tum tum tum tum tum tá. Do Ilho. Vai no pique, tá curtindo, tá embraçando, tá legal. O Henrique do posto chega cheio de moral. A gente tá chegando, pega logo a visão. Explode logo, explode tudo, explode tiros com os irmãos. Explode lá das panamuras, explode tudo, explode tudo. Tá bagulho todo, todo, todo, todo, todo, todo, tá bagulho todo. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso. Conecte na web rádio que sacode a multidão. Solta o hino Play Store, é muito fácil de baixar. Instalou bagulho doido, agora é só conectar. O web rádio super som, não aceita concorrência. Ou tu fecha com o certo, ou não pode a paciência. DJ Rodrigo X10, a pressão já começou. Pode avisar pra geral, o Elielson faz o show. A web do momento, super som que tá na mídia. Tudo feito em qualidade, atualiza e vai pra cima. Web rádio super som que tá chegando pra ficar. É uma explosão sonora que não dá pra comparar. O Cyber DJ já segue, tá chegando no bagulho. O DJ Robson Douglas no comando. Explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo. Tá bagulho todo, todo, todo, todo, todo, todo. Tá bagulho todo. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. MC Biel BH, a voz do fluxo. Do Ilho. Tá bagulho todo, todo, todo, todo, todo, todo, tá bagulho todo. Quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta. A temperatura esquenta, a temperatura esquenta, a temperatura esquenta, a temperatura esquenta. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix, mandando só as principais pra galera dançar. Tem que aguentar com a família da Odessa, a equipe do Bira Saldi tá firmeza na parada. Quando eu terminar o serviço, vou tomar muita gelada. Pega a tequila, pega o gelo, camarote. Nós tá zica, a equipe da ODS vai logo passando a fita. Pode beber muito, só não pode passar mal. Aqui no Biraçal de nosso rock é mil grau. O bicho tá chegando, o Leudo da diretoria. O chefinho ostentando, joga a mão, bota pra cima. O Léo não alivia, MC Biel na voz. O Rui do Caramelo, Fashion Ré, sabe que é nós. O Gordinho Moral, o rei dos piriquitinho. O Patão Biran, tá curtindo do ladinho. O DJ Maicon doido, chega junto sem caô. DJ Rafael Mix. Família Bonde dos Malvados, Nossa vibe é foda, já tá cheio de mulher. Poderoso Biraçal, dia da família da Odessa. Quando entra na sua mente, você nunca mais esquece. MC Biel BH, o rei do Tecnofunk. A temperatura esquenta, a temperatura esquenta. A temperatura esquenta, a temperatura esquenta. Marretada, marretada, marretada. Toma, toma, marretada. Toma, toma, marretada. Toma, toma, marretada. Toma, toma, marretada. É o você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados com DJ Rafael Mi, mandando só as principais pra galera dançar. É o som da marretada que tem o pique lunático chegando, detonando, sacudindo teu barraco. DJ virou mix, se é sem comparação. DJ Tonelada vai botando na pressão. O Luan chegou, tocando ele vai pra cima. É o tremendão de som e o Biel que vai na rima. O rock começou, o bagulho vai endoidar. É parada de marretada, quero ver tu aguentar. Tremendão de som, o Jambio que toca tudo. Geral na marretada, endoidando no bagulho. Geral na marretada, endoidando no bagulho. Geral na marretada, endoidando no bagulho. DJ Marcos Show, o Rio das Produções de Nova Timoteua. MC Biel BH, a voz do Flux. Vai rolar a marretada, vai rolar a marretada, vai rolar a marretada, vai rolar a marretada. Toma, toma, marretada, toma, toma, marretada, toma, toma, marretada, toma, toma, marretada. É o tremendão de som, a maior aparelhagem. Tu já viu que bate forte, tu gostou da qualidade. É o som da marretada que tem o pique lunático chegando, detonando, sacudindo teu barraco. É o som da marretada que tem o pique lunático chegando, detonando, sacudindo teu barraco. DJ virou mix, se é sem comparação. O rock vai começar, vai botando na pressão. O rock vai começar, o rock vai começar. A Crocovip vai botar pra endoidar. A Crocovip vai botar pra endoidar. A Crocovip vai botar pra endoidar. Você está curtindo o CD Família Bonde dos Malvados. Santorini. Santorini. DJ Rafael Mix. Começou a curtição, o rock tá mil grau. Crocovip do roteiro representa o animal. Lua da Crocovip, já chegou na área. Então traz os pacotes porque começou a farra. Dali a dentada, naquele pique. Vem curtindo o croco com a família Crocovip. Dali a dentada, vem naquele pique. Vem curtindo o croco com a família Crocovip. Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. O rock vai começar, o rock vai começar, o rock vai começar, o rock vai começar. A Crocovip vai botar pra endoidar. A Crocovip vai botar pra endoidar. A Crocovip vai botar pra endoidar. É o baile do papete. É o baile, é o baile, é o baile do papete. O grave já aumentou. DJ Rafael Mixi. Família Bonde dos Malvados. Vem curtindo o baile do Patrese. Esse som tá muito louco. Em geral já tá mil grau. Novinha que desce e sobe, quicando gostoso, tá sensacional. Eduardo da Nike. É o baile, é o baile, é o baile do Patrese. A novinha chegando, troco comando e a galera enlouquece. É o baile, é o baile, é o baile do Patrese. A novinha chegando, troco comando e a galera você está curtindo o CD Igreja Família Bonde dos Malvados com DJ Rafael Mix. O grave já aumentou, novinha tu não te esquece. Eu sei que tu tá fim de rock, então vem curtir no baile do Patrese. Esse som tá muito louco, em geral já tá mil grau. Novinha que desce e sobe, quicando gostoso, tá sensacional. Eduardo da Nike. É o baile, é o baile, é o baile. A novinha chegando, troco comando e a galera enlouquece. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, hoje eu vou beber. CD Família Bonde dos Malvados, com os DJs Rafael Mix e Fábio Gomes, tocando sempre o que o povo quer ouvir. A Bonde dos Malvados com DJ Rafael Mix. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero. Esse é mais um CD da família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix. É só sucesso! Alô, DJ Rafael Mix, é com você, meu DJ! Família Bonde dos Malvados, com DJ Rafael Mix.